Sucesso 0, solo 04, direita, 1219, bom dia. Salvador, 3170. Bom dia, Taxi Alfa, por Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 3170. Salvador, 3555, vem, é boa, sem identificação, chega na mar e desce para o nível 050. 050, identificou. Controle 3555, vem, é possível, tá? Autorizado. 3556, Dessara 2010, Ayrton 0104, VLF, reposta de zero. Para 2000, porta, utilizando o VLF 5556. Salvador, 3520, tem informação Delta. Sandra 3520, a sua identificação chega na Mari, desce para o nível 050. Mari 050, tá 3520. Salvador, 3520, poderia pôr a sua de TAP ou Duna? Tá 3520, oi TAP. De TAP, 3520. Controle, trip 5556, estabilizado e elétrico. Trip 5556, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, trip 5556, boa noite. Trip 5556, boa noite, graças ao estado. Check trem, livre pouso no zero, vento 190 graus, 08 nós, ajuste no 04. Livre pouso, na 10, baixado e travado, 5556. Trip 5556, sola 23, direita no 219. 3520, desço para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 no 04, reportará estabilizado no X-Ray 3520. Trip 5556, táxi Alfa, foi Juliette, portão 09, no através do portão 8, segue a viatura Follow Me até o portão 9, pátio principal. estabilizado, X-ray, 3520. Ciente, contato de aproximação, torre 1895. 1845, 3520. Salvador, TAM 3520, externo, uma baixada e travado. TAM 3520, bom dia, sistema 0 no 4, vento 1,80 graus, 1,09, pouso 1,0, TAM 3520. Livre pouso 1,0, ajuste 1,0, 1,4, TAM 3520. Solo agora ao 32, direito no 219. Direito no 219, tá? 3520. Salvador, boa noite, tá? 3520, lembrando. Boa noite, tá? 3520. Prossiga o táxi para o gate 01, via Alfa e Juliette. Via Alfa e Juliette para o 01, tá? 3520.